CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. André Zanella, número 1 do som automotivo. F250 Bruta de Raça.